Pai de graça, todos nós, eu sou nosso instrumento, no dia de hoje, né, que é comemorado o Dia Internacional da Mulher. Aí eu já estava em casa, aí meu neto veio me deu um abraço, eu disse, deu um abraço para nós, esse é o Dia Internacional da Mulher. Nós mulheres temos um dia especial só nós. Merecendo. Você pode ficar com esse, o resto do ano fica pra gente. Com certeza. Olha, nós fizemos uma reunião terça-feira. Então, eu gostaria de passar para vocês algumas resoluções que, logicamente, que nós precisamos contar com a colaboração das pessoas aqui presentes. Vocês já observando, aí está o dia do inverno, mas independente dessas chuvas, nós estamos com um grande problema nesse telhado. Nós estamos com vários vazamentos, inclusive aqui dentro, tanto é que aquele quadro que estava ali na parede, foi muito obrigada a tirar porque a água está descendo. Então nós sabemos que esse telhado tem alguns problemas com relação à telha e alguns lá atrás. Também está sem cobertura e nós precisamos fazer isso com bastante urgência. Como nós não temos recursos, nós temos que contar com recursos e ajuda das pessoas. Quem puder colaborar conosco, seja com material, nós vamos precisar de telha, vamos precisar de tijolo para poder fazer a cobertura atrás, ou algum recurso, alguma importância. Pode procurar João, a Zeba, a mim, tá certo? Porque realmente precisa fazer isso com certa urgência, porque está difícil já. Daqui a pouco aqui vaza muito nessa parte aqui. E a gente vai ter que fazer isso de qualquer maneira. Quem puder colaborar conosco, nós, de antemão, agradecemos. Então, nós vamos fazer a reunião de hoje, o Dia Internacional da Mulher. Temos o tema aí, as três Marias. Eu vou pedir a você, Lília, que faça a prece comigo. Mestre e amigo Jesus, em nome de Deus, nos reunimos neste momento para te agradecer por mais um momento visto e vivemos. Por mais, seja presente em nossas vidas, que possamos assimilar o que tudo aqui fomos repassados, para que possamos levar para o nosso dia a dia. Que tua luz seja sempre presente em nós. E que a irmã, com muita paz, possa dar por iniciar a primeira etapa da reunião da mente de Deus. Divino Mestre Jesus, espiritualidade amiga aqui presente com muita paz, damos a reunião da noite de hoje por iniciar. Para que passar para vocês, João, sobre as três Marias, eu quando era garota, morava numa vila militar, e a luz sempre era muito bonita, né? Porque não tinha aquela. As três estrelinhas que mais eu era apaixonada, não tem que se destacar. Eu era mais apaixonada, realmente, eram as três, a gente chamava Três Marias. Vou ficar aqui, né? Certo. Gente, muito boa noite. Que a paz de Jesus nos abençoe hoje e sempre. E essa história que nós já falamos agora realmente é muito comum, né? A gente olha para o céu e uma das constelações que a gente mais percebe, porque talvez seja uma das mais fáceis de se perceber, é a constelação de Órion ou de Osíris, que tem a imagem de três estrelas central, né? Como se fosse o cinto. Inclusive elas fazem o cinto de Órion ou o cinturão de Osíris, como se diz. E o nome dessas três estrelas Eu fiz uma pesquisa minha e chama-se em árabe da, que está à direita para a esquerda, é Mintaka, Al-Milan e Al-Mintaka. Não me pergunte o que significa, porque eu não consegui a tradução desses números. Pai Google não soube me dizer a tradução desses números, mas tudo bem. Então, a gente vê que essas estrelas elas são referências astronômicas ainda hoje, porque fazem parte das constelações que os astrônomos estudam, mas que há grandes, há vários séculos atrás, na época das grandes navegações, elas também serviam para orientar os navegadores, notadamente os portugueses e os espanhóis, porque eram os mestres dos mares naquela época, e eles utilizavam muito essas estrelas como ponto de referência para se guiar quando estavam navegando, especialmente à noite. E claro que eles não iam decorar o nome árabe para poder falar o nome das estrelas, foi? Você consegue ver a constelação gigante? Vejo. Normal. Então, claro que eles não iam decorar os nomes das estrelas em árabe. Então, eles fizeram um batismo a essas estrelas que ficaram sendo conhecidas como as Três Marias. E aí, realmente, Maria, se elas tiraram esse nome, né? Das Marias do Evangelho. Embora que o Evangelho não tenha só três Marias, né? Mas a justificativa é que eles pegaram as três Marias que mais se destacam dentro do Evangelho. E hoje elas são, vou trabalhar aqui sobre elas, Maria de Betânia, a irmã de Marta, Maria de Magdala, né? Como chamou a decaída, e Maria de Nazaré, que ninguém conhece aqui, claro, a gente nunca ouviu falar dela. Mas o mais importante e o mais interessante é que Maria, como diz até a música, né, é um dom, é a cor, é o suor, é a parte mais forte, né, é um nome muito profundo. Talvez porque tenha sido o nome da mãe de Jesus, é um nome muito espalhado pelo mundo, Maria, Mary, Miriam, né, e todas as variações. E os tradutores desses nomes, eles têm uma certa dubiedade na origem desses nomes. Para todas as fontes que eu procurei em português, trazem que esse nome significa soberana. E eu acho que isso tem uma influência religiosa muito grande em cima dessa tradução. Eu fui buscar uma fonte fora do Brasil e ela me e nessa fonte dizia que esse nome, Miriam, ele vem do hebraico, que significa rebelde ou revolução. E aí eu achei que tinha mais a ver com a mãe de Jesus o significado rebelde ou revolução, porque ela foi realmente o objeto de uma revolução, de trazer uma revolução muito grande para o nosso plano. Então fica essa orientação aí. Muita gente, algumas pessoas, algumas fontes dizem que Maria significa senhora ou soberana, e outras fontes dizem que significa rebelde ou revolução do hebraico, né, do Miriam do hebraico. Mas, independente de serem Marias, independente de serem pessoas de destaque, essas três figuras que deram nome a essas estrelas são mulheres, acima de tudo, né? E hoje, por coincidência, é o Dia Internacional da Mulher. E, como Nádia deixou aqui tão bem, eu quero também deixar o meu parabéns a todas as mulheres aqui presentes e as mulheres não presentes também, porque ser mulher deve ser uma situação muito única, deve ser uma situação muito interessante. Porque a mulher, dizem que ela é um sexo frágil, mas ela tem muito mais força do que muito homem por aí. Porque o homem julga a força pelo físico, o homem pensa que a força dele é a força física. Mas a força íntima de cada um de nós é a força moral. E aí a mulher tem muito mais força, muito mais coragem, muito mais qualidades do que o homem. Parece até que quando o Espírito chega a um certo nível é que ele vem para ser mulher aqui na Terra. Porque normalmente a mulher ela nasce com aquele sentido de sacrifício, com aquele sentido de resignação, com aquele sentido de compreensão maior, com aquele sentido de doação, de amor, compreensão. A mulher é aquela coisa assim meio mística, né, na verdade, é aquela coisa meio, talvez até completa. Não por acaso Deus escolheu o sexo feminino para dar a luz, para trazer a vida ao mundo, porque já disse no Espírito famoso que se fosse um homem, todos os casais só teriam um filho, a gente já tinha deixado de existir como espécie, porque o homem não aguenta com certeza, o que as mulheres aguentam. Mas, brincadeiras à parte, a história tem sido muito discriminativa com a mulher. Porque nós vivemos, infelizmente, num mundo machista, num mundo muito profundamente machista. Num mundo onde a força que deveria ser utilizada para defender o fraco, ela é utilizada para impor, para utilizar de abusos, para fazer determinadas situações, onde a mulher tem, nesses últimos séculos, achado um papel, ou sido forçada a ficar num papel de submissa, num papel de praticamente propriedade do homem. E não somente na sociedade, porque a sociedade, se a gente for analisar, ela melhorou muito. A nossa sociedade hoje trata a mulher da década de 60, de 70 para cá, de uma forma totalmente diferente, com esse movimento de revolução feminina, com esse feminismo, com todas essas conquistas sociais, profissionais, intelectuais, a mulher cresceu muito. E é interessante de se ver, ontem até a gente falava na rádio, o Valdemir dizia uma coisa muito inteligente, a mulher cresceu proporcionalmente mais do que o homem. Por quê? Porque ela passou 1.500 anos sem oportunidade. Quando ela recebeu a oportunidade de poder estudar, de poder cursar um curso superior, fazer sua graduação, trabalhar, liderar empresas, ela está com a sede ao pote, correndo. Então, por isso que profissionalmente e intelectualmente elas estão se desenvolvendo tanto. Mas as religiões tradicionais ainda têm aquele velho preconceito quanto à mulher. Elas ainda trazem aquela situação de que a mulher é a portadora do pecado, de que a mulher é o símbolo da traição, é o símbolo da tentação. Muitas religiões ainda não permitem que mulheres ingressem em suas fileiras. Por quê? É porque as mulheres são impuras? É porque as mulheres são imperfeitas? Não, tenho certeza que não. É porque provavelmente os homens que estão naquela região não iam aumentar a tentação de conviver com aquelas mulheres. E aí eles com certeza iam começar a fazer besteira, como a gente vê tantos casos por aí, pela sociedade, e que a gente não tem por que negar. Mas isso não está errado dentro da questão fisiológica, dentro da questão biológica. Uma vez que Deus criou macho e fêmea para que os dois coabitem. Errado está querer castrar uma situação natural, uma sensação natural, uma atração natural entre homem e mulher. As religiões que fizeram isso, trabalharam com um grande erro. Uma grande visão ainda estreita de que a mulher era portadora do pecado. Porque lá embaixo dizem que Eva, que era fraca, tentou Adão, que era forte. Era tão forte que caiu na tentação. Então não era forte. Na verdade, nós vemos que a doutrina espírita hoje, baseada no Evangelho de Jesus, ela traz ideias diferenciadas. Porque se a gente for olhar direitinho, Jesus respeitava a mulher. Jesus era talvez o único homem desde sua época que tratava a mulher como igual. Quando ninguém falava com os samaritanos, ele foi dialogar com a mulher samaritana. Quando todo mundo apedrejava aquelas que eram consideradas impuras, adúlteras, ele foi defender a mulher adúltera e não condenou. Quando todo mundo trabalhava negando a mulher, inclusive o direito de estudar, Jesus abria o Evangelho a todas as mulheres e uma de suas grandes discípulas foi Madalena, da qual a gente vai falar daqui a pouco. Então Jesus tinha, como hoje a doutrina espírita nos traz, uma ideia um pouco, ou talvez muito, diferenciada da mulher. Ele quebrava esse paradigma de que a mulher deve ser submissa ao homem por uma tradição hebraica radical e mostrava que a mulher está no mesmo patamar do homem, que a mulher está em equilíbrio de forças com o homem. Por quê? Porque dentro do próprio Livro dos Espíritos, quando nós vamos chegar no livro terceiro, quando fala das leis morais da vida, vem o capítulo 9 que chama-se da lei de igualdade. E na lei de igualdade, questão 817 do Livro dos Espíritos, nós vamos ver uma pergunta que Kardec faz da seguinte forma: diante de Deus, o homem e a mulher são iguais e têm os mesmos direitos? E aí a espiritualidade responde para ele: Deus não deu a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Ou seja, a espiritualidade responde com outra pergunta: todos eles não têm a mesma capacidade de pensar, de crescer, de se melhorar? Então, com certeza que Deus deu ao homem e à mulher os mesmos direitos. Aí, Kardec, você pode satisfazer sua pergunta, você pergunta na 1918. De onde se origina a inferioridade moral da mulher em certos países? Porque em certos países, ainda hoje, a mulher é subjugada pelos homens. E aí a espiritualidade responde, do império injusto e cruel que o homem tomou sobre ela. É um resultado do abuso da força sobre a fraqueza. Da força física sobre a fraqueza também física, mas não sobre a fraqueza moral. E aí Kardec pergunta, com que objetivo a mulher é fisicamente mais fraca do que o homem? E ele frisa, fisicamente mais fraca do que o homem. Aí a espiritualidade responde, para lhe assinalar funções mais particulares. Deus deu a uma força para proteger os fracos, no caso do homem, e a outra, e a mulher, os trabalhos suaves. Porém, ambos se entreajudarem nas provas para uma vida plena e sem amargura. E aí Kardec pergunta na questão 821, que é uma das que eu mais inteligente nesse capítulo. Ele pergunta, as funções para as quais a mulher está destinada pela natureza têm uma importância tão grande quanto as do homem? E os Espíritos respondem com muita inteligência. Sim, e até maiores, porque é ela quem lhe dá as primeiras noções da vida. Veja que resposta inteligente dos Espíritos que trouxeram dentro do livro dos Espíritos dizendo que a mulher tem funções, inclusive, maiores do que a do homem. E aí eu parei para pensar por que se diria isso. E eu parei e eu falei da seguinte forma, mesmo dentro de uma sociedade machista, dominadora, como a que nós ainda temos hoje, é a mulher que gera as personalidades dentro de cada casa. É a mulher que orienta o lar, é a mulher que trabalha as qualidades dos seus filhos e muitas vezes do seu marido. Tem até uma frase que diz assim, de forma, né? Por trás de um grande homem sempre há uma grande mulher. E diz Aldo Franco, numa de suas palestras, ele faz uma observação muito inteligente. Que essa frase também é machista. Por que atrás? Por que ela não está de lado? A igualdade, os direitos não são iguais, então a mulher anda de mãos dadas com os homens e o Espiritismo, há 150 anos atrás, foi a primeira religião a declarar a mulher em igualdade de condições com os homens. Declarar a mulher um ser humano, pensante, racional e com capacidades ainda maiores do que a do homem. Por tudo isso, nós precisamos compreender que a mulher, além dos direitos que ela já conquistou, que, só para dar um exemplo, no ano de 585, houve um conflito onde a mulher conquistou o direito de ter alma. Porque até o ano de 585, a mulher, para a igreja, não tinha alma. Ela veio ter alma em 585. No ano de 1920, nos Estados Unidos, pela primeira vez no mundo, a mulher conquistou o direito de votar. Porque até 1920 a mulher não votava. No ano de 1934, aqui no Brasil, a mulher conseguiu votar pela primeira vez. E há dois ou três anos atrás, no ano de 2006, a mulher conseguiu direito à segurança. Porque não sei se vocês acompanharam, mas aquele processo da Lei Maria da Penha, ela trouxe um pouco de segurança à mulher. Porque até então, ela podia fazer o que quisesse com ela e não tinha retaliação nenhuma. Então veja que sociedade ainda hoje nós temos, quando é preciso passar 2006 anos para que a mulher tenha o direito de ter segurança dentro do seu lar, dentro do seu escritório, na rua. Nós vivemos essa sociedade, mas existem direitos que a mulher tem que conquistar mais ainda. A mulher, dentro da sua colocação, tem que conquistar o direito de ser ela mesma. Tem que conquistar o direito de ser bela. Por ela mesma, sem ter lugar, porque a sociedade quer. Ela tem que conquistar o direito de ser sensual, porque ela gosta, mas sem ser prostituída, porque a sociedade pede. Ela tem que conquistar o direito de ser feliz consigo, como quem ela escolher, mas sem ser promíscua, porque a sociedade exige. Hoje, nós vivemos numa sociedade, de certa forma, hipócrita, porque cobramos da mulher que ela seja casta, honesta, viva sabiamente dentro do seu lar, mas queremos que ela viva de outra forma, com roupas, comportamentos e situações de jeitos ainda não de certa forma qualificada. Essa é a sociedade que nós vivemos hoje. Nós vivemos numa sociedade onde os valores se encontram, de certa forma, invertidos. E para isso, vamos precisar trabalhar com os ensinamentos de Jesus. Vamos precisar trabalhar com os ensinamentos do Mestre, para que nós tratemos dentro de nós valores para as nossas vidas e respeitemos os homens, as suas companheiras, e as mulheres, a si mesmas. Se respeitem a si mesmas. Tem uma frase muito inteligente no Evangelho, está lá em Provérbios 14, versículo 1. E ele diz o seguinte: a mulher sábia edifica a sua casa, a mulher tola com as próprias mãos a derruba. E eu lia essa frase e ficava pensando e analisava o verbo edificar. O que é edificar? Edificar é construir. Só que eu fui buscar dentro do dicionário Aurélio e ele mostra lá que além de construir, também é reformar, ajustar. E existe um significado religioso para edificar, que é infundir sentimentos morais. Então a mulher sábia, diz lá em Provérbios 14, 1, edifica a sua casa, ela protege a sua casa, organiza a sua casa, ela constrói a sua casa. Mas a gente tem que entender, a palavra casa não significa parede, não. Não significa tijolo, teto, piso, não. A palavra casa é o lar. A palavra casa é os componentes do lar, a família. Ou seja, a mulher sábia, ela coordena, orienta a sua família para que mais tarde não venha nada que haja derrubá-la. E o que é ordenar, coordenar, edificar a família? É tomar conta para que os filhos enveredem por um bom caminho. É tomar conta do seu companheiro em casa. É tomar conta para que aquela pessoa não tome o caminho errado. É cuidar para que os recursos também da casa não se escasseiem. É cuidar para não exagerar no que se gasta, porque mais tarde pode faltar. É cuidar também para não gastar ou não ter tão pouco que venha a faltar. A mulher sábia, ela orienta de uma forma sutil, porque o homem é machista, todo homem é machista, eu acho que o único dominado aqui sou eu. Mas o homem, ele é machista. Ele não admite que a mulher chegue para se meter nas coisas dele. Mas a mulher sábia, ela vai por trás, com jeitinho, com cuidado, e diz assim: filho, eu achava que era melhor, pá, pá, pá, pá. E o cara termina fazendo, pensando na ideia com a dele. Essa é a situação. Muitas vezes, nós vamos encontrar nas nossas vidas pessoas que não sabem utilizar das qualidades que têm. E a mulher tem as qualidades morais que Jesus tanto admirava e que Jesus tanto defendia nos Evangelhos. Por isso que ele era seguido por várias multidões. E dentro dessas multidões existiam muitas mulheres. Lá no Evangelho em Lucas, capítulo 8, versículo 2, nós vamos entender, nós vamos ler, que Jesus caminhava e os dois o seguiam. E seguiam-nos também várias mulheres, entre elas Maria de Magdala, Joana de Cusa e outras, que Maria de Cleófas e outras que fazem. Nós vimos que a mulher também fazia parte do círculo de amigos de Jesus, daquele círculo de amigos profundos de Jesus. E uma dessas mulheres que mais fazia parte era Marta e Maria. Hoje nós vamos falar de Maria. Maria era irmã de Marta e de Lázaro. Morava numa cidade chamada Betânia, que ficava a mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém, quando se descia de Jerusalém para Jericó. E a casa de Marta, Maria e Lázaro era uma das casas que Jesus mais visitava. Uma das casas que também ele mais gostava de ficar. Nessa casa de Marta, Maria e Lázaro, nós vamos encontrar Jesus nos dando uma lição profunda de sabedoria psicológica. Quando Marta, atarefada com as tarefas de casa, reclama: Senhor, briga com Maria, porque eu estou aqui trabalhando feito um louco e ela não está fazendo nada, manda ela me ajudar. Aí Jesus olha para Marta com muita clareza de pensamento e diz: Marta, tu estás ansiosa e afadigada com muita coisa. Uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, que não lhe será tirada. Qual é a boa parte? Seguir orientações, aprender os ensinamentos do Mestre, trazer para dentro do nosso coração, da nossa mente, aquelas tentações, aquelas noções que nós precisamos hoje ainda aprender. Mas Marta, Lázaro, Marta e Maria tinham um irmão chamado Lázaro. E Lázaro veio a falecer, que muitos de nós conhecemos a história de Lázaro, quando ele estava dentro da tumba e Jesus disse, Lázaro, levanta e vem para fora. E ele veio na famosa ressurreição de Lázaro. Mas existe um processo por trás dessa história que a gente muitas vezes não conhece. E que livros do Espírito Humberto de Campos, o livro chamado Lázaro Revivido, o livro Boa Nova, alguns livros do Espírito América Rodrigues, nos trazem informações valiosas. Maria está no Evangelho de João, capítulo 11, versículo, todo o capítulo 11 e capítulo 12 conta exatamente essa história aí de Lázaro, Marta e Maria. É muito interessante. E Maria, Marta, mandou um recado para Jesus que estava na cidade. Senhor, aquele que tu amas está doente. Vem depressa. Jesus recebeu aquele recado e disse aos discípulos, nosso amigo Lázaro está doente, mas essa doença não é de morte. É para a glória de Deus. E ainda permaneceu naquela cidade por mais 2 dias. Até que ele disse a mim, vamos, é necessário que nós encontremos um Lázaro que dorme e eu vou acordá-lo. Aí os discípulos disseram, mas Senhor, se ele dorme, então ele vai te salvar. Se dorme, ele vai te salvar. Por quê? Vejam que no Evangelho tem essa expressão, se salvar, e não se ele dorme, ele vai acordar. No antigo no hebreu, nos antigos costumes hebreus, uma pessoa que estava doente, eles acreditavam que se ela passasse um grande período de sono dormindo, quando ele acordasse, ele estaria bom. De certa forma, isso tem uma pretensão fisiológica, porque a gente, quando está muito cansado e o organismo precisa se recuperar, a gente fica mole, vem se prostrar, e às vezes passa até 2 ou 3 dias, realmente, a partir de cama, até poder normalizar. Então, eles acreditavam isso. Por isso que eles disseram, se ele está dormindo, ele vai se salvar e não acordar, porque ele sabia que ele estava doente. Mas aí Jesus vai e esclarece para eles, dizendo, Lázaro está morto, e é necessário que nós chegamos lá. Aí ele vai e sai e passa um dia se dirigindo até Betânia, onde Lázaro estava morto. Antes dele chegar à cidade, Maria sabe que ele está vindo e vai encontrá-lo no meio do caminho. E diz, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E aí Jesus diz, tem fé, crê em mim, eu sou a ressurreição e a vida, teu irmão vai viver. E ela diz, eu sei, Senhor, tu és o filho de Deus, mas Jesus pede que Marta chame Maria. Marta vai em segredo, está assim no Evangelho de João, vai em segredo e chama Maria. Sabe aquelas pessoas que estavam lá na casa, contelando, porque Lázaro já havia sido enterrado, vão atrás de Maria. Quando chegam perto da gruta onde Jesus estava esperando, Maria vê Jesus, Jesus abraça, Jesus começa a ficar sem pico e diz, onde colocar? José Maria diz, aqui, Senhor, vem e vê o túmulo. Por quê? Porque Lázaro, o costume dos hebreus era enterrar o morto no primeiro dia. Nos outros 2 dias, eles deixavam ele lá, até que no terceiro ou quarto dia consideravam um morto. Eles tinham uma crença de que nos 3 dias seguintes à morte, o espírito rondava o corpo do morto, tentando entrar. E que se passasse mais de 4 dias sem aquele morto retornar, sem ele dar sinais de vida, realmente ele estava morto. Por isso que Jesus dizia, eu vou derrubar o templo e depois de 3 dias ele vai retornar. Vou morrer e depois de 3 dias eu vou retornar. Porque esses 3 dias na cultura hebraica eram muito importantes. Era exatamente a comprovação de que o defunto estava realmente morto dentro daquela colocação. E aí Maria diz para ele, aliás, Marta diz para ele, mas Jesus manda que abram o túmulo e já diz aqui, Marta diz, mas Senhor, já é de 4 dias. Ou seja, já não tem mais necessidade do Senhor fazer nada, porque não tem como o Senhor fazer nada. Já é de 4 dias. Aí ele diz, Marta, acredite que tu vai ver quão grande é o poder de Deus. Aí abrem, né, o túmulo de Lázaro, e ele diz, Lázaro, vem para fora. Daqui a pouco Lázaro aparece, ressuscitado, e as pessoas, aquela maravilha, né, aquele milagre maravilhoso, aquela coisa e tal, a doutrina espírita explica o que aconteceu com Lázaro. Lázaro não estava morto, Lázaro estava em estado de catalepsia. Seu espírito estava desdobrado, e Jesus, com o auxílio dos especialistas, pediu que eles o colocassem de volta para que ele retornasse. Quando ele recebeu a notícia, 4 dias atrás, ele disse: Lázaro não está morto, essa doença não é de morte, é para a glorificação de Deus. Por quê? Porque ele sabia o que ia acontecer. E ele sabia que Lázaro não estava morto. Mas aí, o que é que acontece? Jesus faz isso aí, auxilia Lázaro, há uma comoção muito grande e ele vai para outra cidade. Subindo novamente para Jerusalém, já na véspera da Páscoa, Jesus chega em Betânia e é dado um grande banquete para ele. Esse banquete é na casa de um rapaz chamado Simão Leproso. E no banquete de Simão Leproso, Lázaro está lá com Marta e com Maria. Quando Jesus chega, Marta pega e bota aos seus pés um vaso com um perfume muito caro e unge os pés de Jesus, trabalhando os seus pés, depois pega o restante e unge a sua cabeça, dando a Jesus carinho, dando a Jesus o agradecimento profundo por haver retornado para o seu irmão do mundo dos mortos, como eles acreditavam. Aí o que, é que acontece? Um dos discípulos diz: mas por que ela não pega esse perfume e vende para que a gente possa auxiliar os pobres? Aí Jesus diz: por que reclamar com ela? Porque aos pobres vocês sempre têm com vocês, mas a mim vocês nem sempre me têm. Então não reclame com ela, porque esse ato que ela está fazendo comigo vai ficar para que ela seja lembrada aonde o Evangelho for contado. E é um dos únicos atos de amor e carinho que Jesus recebe no Evangelho. É muito interessante essa colocação. Jesus dava muito de si, doava de si tudo o que tinha, mas não recebia, porque também ele não cobrava. Mas as pessoas, nós, não tínhamos o agradecimento suficiente, o esclarecimento suficiente de agradecer a ele por tudo que ele nos dá. Será que hoje, a gente, quando deita a cabeça no travesseiro, a gente agradece a Jesus pelo dia, pela vida, pela saúde, pelo filho, pela escola, pelo trabalho, pelo carro? Será que a gente agradece por aquilo que a gente tem, pelo corpo perfeito? Isso foi o que Marta fez e entrou na história como uma das Marias que deu um dos únicos presentes que Jesus recebeu dentro do Evangelho. Mais na frente, nós vamos encontrar uma Maria chamada Madalena, ou Maria de Magdala. Por quê? Porque ela morava numa vila chamada Magdala, ficava à outra margem do lago de Tiberíades, ou do lago de Genesaré, de frente para Cafarnaum. Sempre existiu uma briga muito grande na descrição de Maria de Magdala, como ela seria. E os espíritos Humberto Campos e Amélia Rodrigues trazem Maria de Magdala como uma pessoa linda, de pele muito alva e o cabelo loiro, praticamente da cor do cobre. Então era de uma beleza altamente exótica naquela terra que só tinha gente de cabelo preto, um pouco encaracolado e tal, e pele morena. Por isso, ela fazia tanto sucesso como mulher bela. E também tinha uma briga muito grande quando se coloca que Maria de Magdala era uma cortesã, uma pessoa que recebia muitas visitas de senadores, de pessoas da alta sociedade, de judeus e de romanos, à troca de favores sexuais. Mas o espírito Humberto Campos, novamente, e Amélia Rodrigues, dentro dos seus livros, Boa Nova, Lázaro Revisivo e Primícias do Reino, se eu não me engano, eles colocam que realmente essa era a colocação de Magdala, essa era a colocação de Maria. Ela era uma pessoa altamente rica, porque recebia favores, recebia colaborações, recebia dinheiro e pagamentos por favores que prestava aos homens da sociedade. Por ser uma pessoa que vivia ali, uma cortesã nessa época, Maria era altamente odiada pelas pessoas que ali viviam. Ela era altamente preconceituada, porém, ela também era altamente temida, porque era rica. Só que um dia ela escutou falar de um homem que dava a paz às pessoas, de um homem que dava o amor às pessoas. E ela, embora doasse quando o seu amor físico era altamente carente do amor espiritual. E um dia, ela pega seu barco e vai até aquele homem sem saber como ele iria recebê-la. Porque ela, uma pecadora, condenada já ao apedrejamento, só não foi apedrejada porque era rica, não sabia o que ia acontecer. Quando ela abre a porta, sem falar nada, Jesus está lá esperando. Nos conta a Maria Rodrigues e diz: Maria. E ela diz: Tu me conheces? Eu sou bom pastor, Maria. Eu conheço todas as minhas ovelhas. Mestre, se tu me conheces, tu sabes quem eu sou e o que eu fiz. Seu passado não importa. O que importa é o que irás fazer daqui para frente. E começa ali um diálogo maravilhoso que o Divaldo Pereira Franco traz numa palestra que o nosso querido Ramon trouxe aqui para a gente. Inclusive, é linda a palestra. Quem quiser estar aí para alugar, escutem que é espetacular. Perfeita, perfeita, perfeita. E nesse diálogo, Maria abre seu coração para Jesus e recebe de Jesus um fluxo da energia de amor contagiante que ele tinha. E dentro dela, ela se transforma de uma forma tão profunda que retorna a Magdala, retorna à sua casa e doa tudo que tinha aos pobres, aos doentes, aos estropiados. E a sociedade hipócrita daquela época disse: ela engordou. Ela está louca, como é que ela está dando tudo que pode? Como é que ela está dando tudo que tem? A única coisa que ela ficou foi um vaso de alabastro, que tinha dentro dela também um óleo bem perfumado e muito profundo. Por aqueles dias, e ela saiu, abandonou a casa e saiu correndo para viver pelos cantos, pedindo para poder sobreviver. Por aqueles dias, nos conta de Valdo nessa palestra, Jesus estava em um jantar em casa de Simão, um rico comerciante. E no meio daquele jantar, aquele alvoroço todo, chega uma mulher que joga nos pés de Jesus e começa a chorar e a lavar os pés de Jesus com lágrimas e enxugar com seus cabelos. Depois ela pega de um pote que tem um óleo finíssimo e perfumado e unge os pés de Jesus e dá todo aquele carinho e fica lá durante todo o jantar alisando e cuidando, amando Jesus, porque isso é amar. Isso é se doar, se entregar. Simão, o dono da casa, preconceituoso por natureza, porque toda a sociedade ainda é preconceituosa, ele diz: esse é o profeta? Se ele fosse profeta, ele saberia quem é essa que está aí aos seus pés e o que foi que ela fez. Jesus, com toda a paranormalidade dele, capta essa situação de Simão e diz: Simão, eu tenho uma pergunta para te fazer. E ele diz: pois faça, mexe com toda como foi se funcionando aqui. E aí ele diz: Simão, um homem tinha dois devedores. Um lhe devia 500 dinheiros e outro 5 dinheiros. Como nenhum dos dois tinha como pagar a dívida, Simão, ele perdoou aos dois. Quem vai amá-lo mais, Simão? Essa é a pergunta. E aí Simão disse: mestre, na minha colocação, vai amá-lo mais aquele que ele mais perdoou. Jesus diz: está correto, completamente certo, Simão. Pois esta mulher, desde que chegou, não para de me lavar os pés com as suas lágrimas. Tu, Simão, que és o dono da casa, não me deste nem água para lavar meus pés. Essa mulher, Simão, desde que chegou, não para de beijar meus pés. Tu, que és o dono da casa, nem para cumprir a lei, me deste o ósculo de entrada em tua casa. Essa mulher, Simão, desde que cheguei, não para de ungir meus pés com óleo perfumado. E tu, Simão, que és o dono da casa, não me deste nenhuma água de azeite para passar nos cabelos. Esta mulher, Simão, muito será perdoada, porque ela muito amou. Mas assim, Simão, que pouco amaste, o que tu serás perdoado? O silêncio na sala foi geral. Maria, ali continuou, Jesus com muito amor, muito carinho, olhou para Maria e disse: vai, filha, teus pecados estão perdoados, desde ela. E ela seguiu adiante e seguiu Jesus durante todo aquele tempo que ele se encontrava na Galileia, trabalhando, até que no final do seu mediunato aqui na terra, do seu trabalho aqui na terra, a única pessoa a quem Jesus aparece primeiro, Depois que retorna do mundo espiritual, é a Maria de Magdala, porque muito amou e porque muito foi perdoada. Na verdade, até hoje, os teólogos e estudiosos perguntam por que Jesus teria aparecido primeiramente a Maria de Magdala. Por que aquela de Magdala? Muita gente diz que Maria representa, assim como Paulo de Tarso, um exemplo de transformação do que o poder do amor de Jesus pode fazer. Mas na minha humilde opinião, Maria foi o maior exemplo de transformação que nós podemos ter no Evangelho e nas nossas vidas. Porque Paulo, ele não era devasso, ele defendia uma religião. Ele acreditava no judaísmo, ele acreditava na lei de Moisés, ele defendia sua religião. Maria não. Maria vivia a vida realmente como uma cortesã e vivia da sua carne, da sua vida. Esse exemplo de Maria nos traz a nós, hoje, a certeza que nós também podemos mudar. Que nós também podemos vencer os nossos erros, vencer as nossas fraquezas, melhorar cada vez mais. E existe uma terceira Maria que eu queria falar rapidamente para vocês aqui hoje, que é uma Maria que nasceu em Nazaré, filha de Isabel e Zacarias, e que, dizem, foi agraciada pelo Senhor, pela espiritualidade maior, foi visitada por um anjo para dizer que ela seria a mãe do Salvador, do Jesus, numa visão com certeza mediúnica, porque Maria tinha com certeza aquela mediunidade latente e permitiu que ela visse o espírito Gabriel que veio conversar com ela. Essa divindade de Maria é muito questionada até hoje. E aí eu, na minha colocação, eu digo que isso pouco me importa se ela foi virgem ou não, se ela teve mais filhos ou não, se ela teve uma vida com José sexual ou não. A mim não importa. O que importa é o exemplo de amor, de servidão e de resignação que Maria nos deu e nos dá ainda hoje. Maria disse uma frase belíssima quando o anjo termina de falar com ela, que se cumpra na serva a vontade do Senhor. E que nós dizemos, dentro do nosso Pai Nosso, quando a gente reza todo dia, seja feita a vossa vontade. Mas quando a vontade de Deus ou a vontade da vida é feita em nossas vidas, muitas vezes nós reclamamos, muitas vezes nós não aceitamos. Maria não. Maria trabalhou e recebeu dentro da sua vida aquele que seria o grande acontecimento, o grande amor. Imagina o amor de Maria quando ela recebeu aquela criança nos braços, o primeiro beijo, o primeiro olhar, o primeiro sorriso. Imagina o quanto Maria não se esforçou para trabalhar com Jesus crescendo. Você sabe o que é você ser mãe de Jesus, mãe do Espírito Puro que chegou aqui na Terra. Mãe de um cara que diz assim, se a pessoa diz assim, meu filho, a lei de Deus diz isso, mas meu pai diz que faça isso, e isso é perigoso. Imagina o quanto ela se esforçou para ser o melhor para ser jovem. Conta o espírito do Humberto de Campos que muitas vezes Maria estava em casa e Jesus chegava com pessoas da rua, pedintes, esmoléis, para dar de comer na sua casa. Mãe, esses são meus irmãos. Imagina o que é para uma mãe receber isso. Imagina o que é para uma mãe, quando o filho chega na cidade, está lá no templo pregando, e aí Maria, como toda mãe, vai atrás do filho, porque os sacerdotes estão querendo matar Jesus, e Maria vai lá no templo atrás do filho para dizer, meu filho, vem para casa, os sacerdotes estão querendo me pegar e matar. E Jesus vai atrás e diz, aqui está a minha família, esses são meus irmãos, essa é a minha mãe. Imagina o coração dessa mãe receber determinadas situações, determinadas lições de crescimento espiritual e como esse espírito, Maria de Nazaré, devia e deve ainda ser um espírito de alta elevação. Como ela deve ser um espírito tão esclarecido para suportar tudo que ela suportou? Imagina como teria sido ao pé da cruz, Maria olhando para o filho, sofrendo, crucificado, sangrando, aquele filho que ela se lembrava naquele momento, quando ele cresceu, o primeiro beijo, o primeiro abraço, falar, a primeira palavra, como ela ia vestir, com que carinho tratava ele, como ele tratava bem as pessoas. Imagina a tentação de Maria quando via um homem que só fazia o bem, que levantava aleijado, curava cego, levantava paralítico, estava ali glorificado como um malfeitor. Será que Maria, nesse momento, não dizia, não pensava? Será que ela não rogava a Deus e dizia, meu Deus, salva o meu filho dessa vida, meu filho, meu amado filho? Com certeza ela trabalhou todos esses sentimentos dentro dela e ainda olhava no final, no livro escrito Humberto de Campos, no livro Boa Nova, capítulo 30, se eu não me engano, é o último capítulo do livro Boa Nova, é espetacular. Olhava para Jesus e olhava para Deus e orava, dizendo, cumpra-se na serva a vontade do Senhor. Resignação, coragem, amor, força. Essas são as lições que Maria, as Marias, vem nos mostrar hoje, através desse trabalho simples que a gente tem a fazer, mas é o amor que compele as mulheres do mundo. E a gente pensa que Maria terminou ali na cruz e que ela foi embora para casa, viver isolada. Não. Ela saiu, foi para uma cidade, depois foi morar com João, numa cidade chamada Éfeso, e lá montou uma casa de caminho onde atendia leprosos, doentes, necessitados. E diz o escrito Humberto de Campos que morreu aos 72 anos, em Éfeso, ao lado de João. Faleceu o corpo físico, porque o corpo espiritual continua trabalhando até hoje. O Espírito Emmanuel nos trouxe, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, juntamente com um artista plástico de São Paulo, se não me engano, um retrato de Maria na espiritualidade. Essa é Maria, a mãe de Jesus, como ela se apresenta na espiritualidade, de acordo com as informações que Emmanuel nos traz. E o trabalho que ela faz na espiritualidade é tão importante quanto o que ela fez aqui no nosso plano material. Nos conta o espírito Camilo Castelo Branco, através do livro Memórias de Suicida, que Maria coordena uma equipe espiritual chamada Legião de Maria, que trabalha com os suicidas da Terra. Você sabe o que é você ter carinho suficiente para amar uma pessoa que tirou a própria vida, ou seja, cometeu o pior erro que nós humanos podemos cometer? E Maria trabalha, ampara, orienta, ensina e prepara essas pessoas para novas encarnações aqui na Terra. Na espiritualidade, nos orienta também o Espírito Camilo Castelo Branco, que existe um hospital chamado Maria de Nazaré. E essas pessoas que sofrem o erro do suicídio e outras pessoas que trabalham com erros também muito profundos espiritualmente, são amparados nessa instituição que é coordenada por Maria. É muito interessante a gente ver, por exemplo, se comenta muito de espíritos da época de Jesus que reencarnaram na Terra com outras missões. Comenta-se de Paulo de Tarso, comenta-se de João Evangelista, comenta-se de Judas, comenta-se de uma série desses espíritos. Mas não se comenta de nenhuma das Marias. É muito interessante isso. Comenta-se Joana de Cusa, a gente sabe que ela veio mais 3 vezes e hoje encontra-se como Joana de Ângeles, mas não se trabalha em cima das Marias. Será que essas mulheres executam hoje no plano espiritual um trabalho tão importante que demonstra exatamente a evolução espiritual que elas trazem dentro de si? Nós só temos relações de Maria de Nazaré, mas eu tenho certeza que as outras também fazem exatamente isso. Mas Maria, é muito bonito a mensagem que Jesus nos deixa, talvez a última mensagem que Jesus nos deixa na cruz, quando ele olha, Maria, no auge de sua angústia, olha para Jesus e fala, meu filho, e Jesus olha para ela com muito carinho e diz, mãe, eis aí o teu filho, apontando para João, que estava com ela. Filho, eis aí a tua mãe. Eu tenho certeza que naquele momento ela entendeu o que ele estava querendo dizer. A verdadeira família é essa que está conosco. A humanidade é uma família e Maria hoje se apresenta como a nossa Mãe Santíssima, a nossa Mãe Maior, a nossa mãe primeva, porque é aquela a quem nós muitas vezes podemos recorrer, podemos pedir auxílio, podemos pedir amparo, porque ela tem trabalhadores, auxiliares, pessoas, espíritos que trabalham com ela, recolhendo e amparando a todas essas nossas orações. E é muito interessante a gente ver que a figura de Maria, como mãe maior, ela foi espalhada por praticamente toda a cristandade. Praticamente todas as religiões de origem cristã cultuam e respeitam a figura de Maria. Muitas vezes as pessoas dizem, mas o Espiritismo não acredita na Bíblia, o Espiritismo não acredita no Evangelho, o Espiritismo não acredita em Deus, tem até globo que diz isso. E hoje nós entendemos que são pessoas que não têm ainda a capacidade de pedir esclarecimento para poder conhecer do que falam. O Espiritismo acredita sim no Evangelho de Jesus. Acredita sim que existiram pessoas como essas três mulheres que deram de suas vidas para o auxílio ao próximo, que deram do melhor que tinham para pessoas que desconheciam, que levaram ao pé da letra a mensagem que um homem, filho de carpinteiro, que foi crucificado há 2000 anos, trouxe. Se essas pessoas são chamadas de santos, ou de espíritos, ou de demônios, para mim, pelo menos, isso não interessa. Porque meu mestre, há 2000 anos atrás, disse que é pelos frutos que se reconhecerá a árvore. Então nós precisamos ter essa sensação. Muitas vezes nós condenamos aquilo que não conhecemos. E o Espiritismo é condenado diversas vezes por pessoas que não o conhecem. Se conhecessem, talvez mudassem de perspectiva, talvez mudassem de pensamento. Mas enquanto não conhecem, que continuem suas vidas muito bem, obrigado. Porque nós vamos tentando fazer a nossa parte, trabalhando lentamente, um dia depois do outro, uma encarnação depois da outra, para tentar melhorar e, quem sabe, um dia chegar ao nível espiritual de espíritos dessa forma. Nós não estamos desacompanhados nesse processo. Jesus, em sua infinita benevolência, ele nos dá exatamente essas pessoas que muitos chamam de santos, outras de anjos, outras de mestres, de guias, para que nós aprendamos através do exemplo, que é o único e melhor meio de nós aprendermos. Nesse último século, no século XX, nós recebemos figuras espetaculares. Maria Tereza, Irmã Dulce, Francisco Xavier, Gandhi, que vieram nos brindar com uma sabedoria além dos limites, que mostraram que uma vida simples, pacata, tranquila, regada ao Evangelho, pode nos trazer um futuro de luz, um futuro de amor. Conta o Espírito Humberto de Campos também, que nesse caso específico, Maria, Jesus, no desencarne dela, estava presente recebendo o seu espírito e levando o seu espírito para as paragens celestiais, para que de lá ela iniciasse esse trabalho de auxílio e de socorro a todos nós que somos enfermos, que somos doentes da alma, porque existem enfermidades maiores, existem enfermidades menores, mas todos nós ainda temos o erro presente dentro de nós. Que o exemplo dessas três mulheres, dessas três Marias, possam nos guiar durante os próximos dias, os próximos anos, as próximas encarnações, e que nós não deixemos de ler o Evangelho de Jesus, não deixemos de estudar os livros da Doutrina Espírita, não deixemos de buscar conhecimento, porque se nós não buscarmos o conhecimento, não teremos como evoluir, não teremos como pleitear entre o bem e o mal, como escolher, porque não conheceremos. A leitura, a palestra, o DVD, o vídeo, a internet, todas essas são formas de nós aprendermos as mensagens de Jesus através dos nossos sentidos, para que elas cheguem ao nosso coração. E que Deus nos abençoe agora e sempre. E nessa hoje, poderia deixar de falar dessas mulheres que é interessante que a gente recorde que Maria tornou-se santa pela Igreja Católica nesse concílio de Nicéia, que é como o concílio que tornou Jesus, na época, filho de Deus, e para ele ser filho de Deus, tinha que ser nascido com uma pessoa considerada santa. Os evangélicos não a têm como santa. Então, a Igreja Católica, por esse espírito belíssimo de mulher, pela tradição, a Igreja Católica a considera santa, mas os evangélicos não a têm este papel. E diferente com seus preconceitos, é uma mensagem, uma vida belíssima, que nós mulheres, pelo exemplo de Maria, temos só que seguir. E a casa onde ela morreu fica na Turquia, e assisti uma reportagem há algum tempo atrás, mostrou, é uma casa bem simples, e nessa entrevista no repórter, tinham algumas brasileiras visitando, e elas disseram que a energia que essa casa passa, ela disse que nunca aconteceu, não conhece local nenhum. E isso é muito verdadeiro porque eu visitei na cidade de Fátima e essa região, onde Nossa Senhora, uma das aparições, a energia que a gente sente nessa região é algo inexplicável. Eu visitei o Vaticano, eu tive várias. Ali você não tem, mas ali. E eu acredito que é na casa de Maria que veio os seus últimos dias, e ele está aberto à visitação pública, deixou uma energia muito bonita. E antes de encerrar a reunião da noite de hoje, eu gostaria de avisar que domingo que vem nós temos um palestrante, Rubens de Caruaru, que ele vai dar a palestra sobre os 10 ensinamentos. Então, eu gostaria que vocês tivessem presente uma pessoa que ele já esteve aqui na casa. É muito gratificante vê-lo falar. E vamos ter a reunião do papo. E eu gostaria, no momento que nós pudéssemos dar prece, mais uma vez parabenizar todas nós pelo dia de hoje, dessa imagem nos traz da visão de Maria no mundo espiritual, nós tenhamos ela no nosso dia como exemplo, como mulher, como mãe, uma pessoa que realmente revolucionou o tempo em que ela viveu. Eu convido a você, Lina, para me fazer essa encerramento. Agradecemos a Deus, aos Espíritos de Luz que auxiliou o nosso irmão e aqueles Espíritos sobre a luz que a gente encontrar. Servimos a Deus que nos acompanha e nos oriente todos os dias de nossa vida e que, com muita paz, faz uma vez por encerrada a reunião da luz de Deus. Neste momento, eu peço a Maria, a mãe de todos nós, que neste momento da espiritualidade, ela nos abençoe, iluminando as nossas vidas, e que peçamos a ela força nessa nossa jornada, neste mundo terreno. Em nome de Maria, pedimos a Jesus, seu filho amado, as suas bênçãos, e encerramos com muita paz a primeira etapa dos trabalhos da Mãe de Deus. Oui, ça c'est bon. Oui.